lonely. Teu lindo sorriso me conquistou. Te quero, querida, tu és minha vida. Vem cá, meu amor. Mostre uma mais. Deus te proteja.